confio no teu amor. Pai, como eu confio no teu favor. Pai, o Senhor é Deus galardoador para aqueles que confiam. Pai, muitos tentaram, mas não conseguiram. Pai, meu Pai, muitos ficaram à beira do caminho. Pai, mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até o fim. Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará. Pai, muitos tentaram, mas não conseguiram. Pai, muitos ficaram à beira do caminho. Meu Pai, mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até o fim. Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará. Eu não vou duvidar do meu Senhor. Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará. Desse Deus que não falhou nem falhará. Desse Deus que não falhou nem falhará. Eu não vou duvidar do meu Senhor. Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre porta e fecha a porta quando quer. Esse Deus que não falhou.